Se é pra gente dar errado, vai ter que aceitar. Como é que poderia dar errado entre você e eu? Se o nosso cupido foi Deus, se o nosso cupido foi Deus. Como é que poderia dar errado entre você e eu? Se o nosso cupido foi Deus, se o nosso cupido foi Deus. Isso é tão amado. Vem assim comigo. Parararará, parararará. Se alguém um dia duvidou que nós dois não ia dar em nada, todo mundo contra o nosso amor, tinha até torcida organizada.